canta, pois tua vida é uma canção. Contente, canta, e faz bailar teu coração. Canta o teu labor, teus pais e teu amor, e teus amigos brancos ou de cor. Canta o teu labor, teus pais e teu amor, e teus amigos brancos ou de cor. Canta, canta alegre, canta o sol que dá a vida, canta o mar que dá o peixe, canta a terra que dá flores, canta o céu e suas cores, canta Deus, canta Deus, pois só assim serás feliz. Canta, contente, canta, contente, canta, pois tua vida é uma canção. Canta, contente, canta, contente, canta, e faz bailar teu coração. Canta o teu labor, teus pais e teu amor, e teus amigos brancos ou de cor. Canta o teu labor, teus pais e teu amor, e teus amigos brancos ou de cor. Canta, canta alegre, canta o riso da criança, canta a fé e a esperança, canta o amor que te faz novo, canta a fé que há no teu povo, canta Deus, pois só assim serás feliz.